amém. Pinto as defumantes, fazem o mal passar. Costa são para a favela, peço a te arrastar fará. Quer pro mal não me ganhar, os preto também brilhar. As mães para de chorar, e os bota não me alcançar. Ai. Ela está em toda parte, em todas as cidades. Na rua, nas boates, está em qualquer lugar. Onde cê nem imagina. Original, Miguel, fica no nó. Ela destrói as amizades, habita nos covardes. É a sombra da maldade que quer te arrastar. Meu chapa tenta escapar. Favela.